Não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, deixa rolar. Telão de LEDs. DJ Edilson e Edielson. DJ Edilson e Edielson. Eu tô ligado, amor, curtindo essa festa. O som que é piração, o som da galera. DJ Edilson e Edielson. Agora o Mega já vai tocar, arrepiar e detonar. Edilson já chegando arrepiando. Treme, treme, treme, que a gatinha tá pirando. Edilson e Edilson já chegando arrepiando. Treme, treme, treme, que a gatinha tá pirando. Treme pro lado, treme pro outro. Treme pro lado, treme pro outro. Treme pro lado, treme pro outro. Treme pro lado, deixa rolar. Não para, não para, não para não. É a gangue do eletro no circuito. Telão de LEDs. DJ Edilson e Edielson. DJ Edilson e Edielson. Eu tô ligado, amor, curtindo essa festa. O som que é piração, o som da galera. DJ Edilson e Edielson. Agora o Mega já vai tocar, arrepiar e detonar. Edilson já chegando arrepiando. Treme, treme, treme, que a gatinha tá pirando. Edilson e Edilson já chegando arrepiando. Treme, treme, treme, que a gatinha tá pirando.